Igual. Raimundo, falar em cápsis, esse momento, eu acho assim tão importante aquele movimento que tem ali também, lá perto dos Pereira, ali, como é o nome? É o Conectar, né? É a rede conectada. É, eu quero que você marque para quarta-feira que vem agora, né? Fazer missão de hoje a 8 dias, para nós fazer a missão lá. Dá certo, Raimundinho? Eu vou procurar a dona Pronto, Neide e vou procurar procuro lá. a ela. A gente prometeu todo mês fazer lá, né? Fazer um terço lá todo mês. Mas como tá chovendo muito e tudo, né? Não podia. Agora vamos recomeçar. Vamos Tá bom? recomeçar. Você procura lá, dá certo? Procuro, aí eu lhe digo. Cleto, eu também queria dizer, Cleto, que nesses CAPs tem umas equipes muito preparadas. Tem o doutor Alice, tem a doutora Sandra. E tem outros e outros doutores que eu não conheço o nome dela, mas são as pessoas preparadas, a Ritinha sabe, são as pessoas preparadas para cuidar das pessoas. Tem um grupo, o CAPS AD, lá no, na mina. E aí, não sei, é só procurar a solução que você vai encontrar para a sua vida. Eu queria colocar nesse momento aqui, nesse quinto e último mistério, a minha família, lá no Sítio Cajueiro. A minha esposa, pedindo a Deus pela saúde dela, dos meus filhos, dos meus netos. E também colocar a minha cunhada, Edileuza, que está se preparando para fazer uma cirurgia sábado. Que Deus e Nossa Senhora, o Deus possa ser o médico, e Nossa Senhora possa ser a doutora, e as enfermeiras possam ser os anjos na presença dela. E colocar também, aqui tem uma pessoa, meu amigo Creu, que nos escuta aqui no centro da cidade. Está trabalhando e está com a caixa de som ligada. É nossa amiga Haroldo. Haroldo celulares, né? Haroldo celular. É, o homem é danado O mesmo, Haroldo né? é uma pessoa que Ele evangeliza. bota lá bem alto lá. Ah, deixa eu mandar um abraço também pra. Ô, meu, se eu me lembrasse o nome dela também. É uma cliente da Belíssima também. Diz que escuta lá o texto da paz a toda altura lá e, sabe? É o que Deus e que Nossa Senhora abençoe. Ela estava tão feliz porque participou de uma missa. É, uma missa na Igreja Redonda estava do meu lado, eu não esqueci o nome dela aqui, mas estava do meu lado e estava muito feliz e tal. Mas escuta o texto da paz por conta do Haroldo, que o Haroldo bota lá o paredão lá para Pois escutar o rádio dele lá, né? é. Mas, diga. E eu também queria colocar também, meu amigo querido, todas aquelas rádios que estão transmitindo nessa manhã. Rádio Iracema, FM Cidade, Rádio Regional, a rádio lá de Macambira e a Educadora de Sobral, que transmitiu também já. E também o Web São Sebastião, que está transmitindo, que Deus possa abençoar todos os diretores dessas rádios que estão levando a mensagem de Deus, cada família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da pastoral da sobriedade, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da sobriedade, agora e sempre. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da pastoral da sobriedade, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da pastoral da sobriedade, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da pastoral da sobriedade, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da pastoral da sobriedade, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da pastoral da sobriedade, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da pastoral da sobriedade, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelos agentes da pastoral. Rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da pastoral da sobriedade agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pela Igreja para que defenda a vida com a implantação da pastoral da sobriedade agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvei, e depois deste desterro mostrar-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Vamos agora com o Monsenhor Raimundo Donato Timbó. Bom dia, Monsenhor, que Deus e que Nossa Senhora lhe abençoe. Bom dia, meus irmãos e irmãs radio-ouvintes que acompanham o Santo Terço por esta emissora. Ouçamos o Evangelho proposto para este dia 3 de agosto, quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, que tinha saído dessa região, começou a gritar, dizendo: Tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe deu uma palavra sequer. Os discípulos de Jesus, aproximando-se dele, pediam-lhe: Atende-a, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela chegou, ajoelhou-se diante dele e disse-lhe: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: Não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela insistiu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus lhe respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Aconteça para você tal qual como você deseja. E ela partiu desse momento e sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória Senhor. A vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, veja a insistência desta mulher: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Existe uma negativa aparente de Jesus a socorrer a cananeia. Com efeito, Jesus aduz que foi enviado para os filhos de Israel. Porém, para mostrar que foi enviado para salvar todos os homens de todos os tempos e de todos os povos, concede a cananeia o que ela lhe pede. Estava nos planos de Deus que a evangelização dos filhos de Israel fosse feita pessoalmente pelo próprio Jesus Cristo. para isso tinha sido enviado. Depois os apóstolos levariam a evangelização até os últimos confins da terra. Jesus não podia abandonar o plano de Deus. Por outro lado, o messianismo universal já tinha sido anunciado por todos os profetas. Contudo, a resposta de Jesus, aparentemente tão negativa e desesperadora, deixa um raio de esperança. E assim, quando pela segunda vez a Cananeia suplica-lhe, Senhor, ajuda-me, apesar de tudo que disseste, apesar de reconhecer que devia ser assim como disseste, Jesus, o Senhor, socorre-me. Jesus responde-lhe, mulher, grande a tua fé, seja-te feito como desejas. A pouca fé dos judeus, o evangelho contrapõe à fé dessa mulher que é expressa neste grito emocionado, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Grito que, por um lado, é a confissão da necessidade que oprime a mulher, e por outro lado, a clara e nítida confissão do poder do Mestre a quem se acorre, dando por implícito seu poder e sua bondade. Jesus se calava enquanto aquela mulher pedia-lhe auxílio. É que Jesus buscava outra coisa. Calava-se para que transbordasse a fé daquela mulher e poder assim derramar a sua misericórdia. Dessa maneira, a mulher insiste, grita e acompanha Jesus e seus apóstolos a tal ponto que eles se sentem incomodados e pede a Jesus que a atenda, a fim de que se vá e os deixe em paz. Talvez os apóstolos, nesta ocasião, não estivessem movidos pela caridade e assim agiram antes por comodidade. Isso deve levar você, com alguma frequência, analisar os motivos de suas boas ações. Porque sendo boa a ação, pode não ser boa a motivação que me impulsiona para essa obra. Esta afirmativa de Jesus, mulher, grande a tua fé, é admirável a fé dessa mulher. É também admirável a forma com que ela pede que seja socorrida. Humildade, confiança e perseverança. São Marcos acrescenta que a mulher se atirou aos pés do Mestre. Assim deve orar você, com as mesmas disposições de espírito. Com humildade, reconhecendo sua indigência. Todos somos pobres na presença de Deus e todos necessitamos de sua ajuda, uma vez que tudo vem dele para nós. Também com confiança, sabendo quão imensamente misericordioso é o coração de Deus e que não olha para a nossa indigência, mas se deixa levar pelos impulsos de seu coração de pai. Bênção da água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta manhã e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó boa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filhos e propriedade vossa. Amém. Hoje tem missão no texto dos homens. Hoje é lá em São Benedito, se Deus quiser. Vamos sair às 5h30 da tarde, 5 horas para as 5h30. Estamos saindo dos Pereiros, passando na principal. Nós não vamos pela Altos 14, pela Baú Levar Sebastião Carlos. Quem estiver na beira da pista, nós vamos embora, né? E também tem que estar na relação das pessoas que estão... que foram lá colocar o nome lá na Belíssima Eletrônica, tá bom? Então vamos continuar aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Até mais tarde, se Deus quiser, com mais o texto da misericórdia. Sobriedade, paz. Secretário de Finanças, Hilário Viçosa, Eurico Arruda, o Eurico, herdeiro político de Zé Firmino. Não perca, hoje, a partir do meio-dia. Um abraço, até lá. Acorda Ibiapaba, de segunda a sexta às 6 da manhã. Tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Com a verdade. O programa que defende você. No ar. Jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. No Ceará são 7 horas. Assembleia Legislativa volta ao batente e analisa hoje projeto de lei enviado pela governadora Isolda Sela que reduz o ICMS sobre o etanol. Investimento em saneamento básico. Presidente Jair Bolsonaro anuncia leilão para concessão do serviço de esgotamento sanitário em municípios do Ceará. Mais segurança para pedestres e motoristas. Fortaleza tem o primeiro semestre menos violento no trânsito nos últimos 20 anos. Valor do auxílio gás será de R$110 em agosto. Benefício já pode ser consultado no aplicativo Caixa Tem. Expectativa na área da saúde. Termina amanhã, quinta-feira, prazo para sanção ou veto presidencial do piso salarial para os profissionais da enfermagem. E mais. Prefeito do município de Pedra Branca, Matheus Góes, eleito pelo PSD, abandona a candidatura de Roberto Cláudio e passa a apoiar Eumano de Freitas para governo do estado. 7h02. Quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 32 e mínima de 23 graus. Em Baturité, previsão de máxima de 30 e mínima de 22 graus. Bom dia. Está no ar a edição de hoje do Jornal Alerta Geral. O Ceará, Brasil e mundo. acompanha a edição de hoje do Jornal Alerta Geral também em imagens no site cearagora.com.br e em nossas redes sociais: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. WhatsApp do Alerta Geral, anote: 0-8599273-4353. 7:03. O Auxílio Gás, programa do governo federal que tem como objetivo ajudar famílias carentes a pagarem o botijão de gás em suas casas, tem um novo valor: R$110. O reajuste temporário foi possível graças à promulgação da emenda constitucional feita em julho, que elevou o valor de benefícios sociais, como a mensalidade do Auxílio Brasil, que será de R$600 a partir deste mês. O Auxílio Gás teve o valor dobrado, equivalendo a 100% do valor médio do botijão de